BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um espaço BLC3 Ciência no Interior, este programa que é produzido pela Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Este é um programa para ouvir sempre aqui na Boa Nova às terças e sextas-feiras a partir das 19h. Hoje com uma nova convidada, Catarina Abreu, 36 anos, do Concelho de Ceia. Olá Catarina, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Olá, muito boa tarde. A Catarina Abreu, portanto, faz parte também da BLC3, dizer que já nos conhecemos desde garotas, por isso há vontade de nos podermos tratar por tu, porque até frequentámos as mesmas escolas pelo facto de sermos ambas do Concelho de Ceia. É verdade. Assim. Catarina, como é que aconteceu, ou se quiseres falar um bocadinho do teu percurso, como é que aconteceu esta ligação à BLC3 aqui num concelho vizinho ao nosso? Portanto, eu já residia aqui no concelho de Oliveira do Hospital, apesar de na altura estar a trabalhar em Ceia. Encontrava-me numa situação de desemprego há praticamente meio ano e é aí que surge a vaga da BLC3 para a parte administrativa. Portanto, tu na BLC3, as tuas funções são sobretudo de apoio administrativo? Inicialmente, sim. Portanto, eu fui contratada para fazer atendimento telefónico, recepção de correspondência, controlo e recepção de entrada de pessoas na associação BLC3, mas pouco tempo depois passou também a ser-me atribuída a responsabilidade de algumas compras, de orçamentos para essas mesmas compras e atualmente faço também a interligação entre os módulos, entre os recursos humanos, os investigadores. Portanto, neste momento já é mais vasta a minha função na BLC3. Tens também mais obrigações, de alguma forma mais responsabilidades, também, podemos dizer assim. Catarina, só para percebermos um pouco, portanto, tu acabaste por responder a uma candidatura, uma vaga que estava disponível. Quando Exato. É que foi isso? Consegues lembrar-te? Portanto, eu já estou praticamente há 2 anos na BLC3 e na altura, como me encontrava desempregada, o meu trabalho era procurativa de emprego. Não é que eu tivesse receio de não encontrar emprego, porque eu sabia que essa oportunidade iria surgir mais tarde ou mais cedo. O meu receio passava por não encontrar um emprego que me realizasse profissionalmente, ou seja, que não me permitisse a evolução, a constante aprendizagem. E é aqui que, quando surge esta vaga da BLC3, eu confesso que fiquei bastante entusiasmada, claro, porque achei que poderia ter tudo a ver comigo. Já conhecias a BLC3? Já tinhas ouvido falar? Já. Eu já conhecia a BLC3, até porque já tinha contratado um serviço de uma das empresas incubadas. Portanto, o meu primeiro contacto com a BLC3 foi dessa forma. Confesso que fiquei bastante surpreendida com o campus. Desconhecia que fosse possível existir algo desta dimensão aqui no interior. E claro que, quando vi a vaga, a imagem da Associação BLC3, do campus em si, veio-me à memória e fiquei bastante entusiasmada. De qualquer modo, estares ligada à marca BLC3 é para ti gratificante? Para mim é bastante gratificante. Aliás, o meu maior receio inicial era não ir ao encontro das expectativas que poderiam ter de mim. Passado este tempo, quero acreditar que sim, que estou a corresponder, e naturalmente que o meu objetivo é continuar para que seja possível mantermos este laço profissional. Portanto, futuramente, se é essa a questão, se me revejo Na BLC3, sim, sem Pronto, dúvida. Muito bem, já estás a responder às perguntas finais. Normalmente era olhar um bocadinho para o futuro, como é que perspectivavas os próximos anos, mas já me estás a dizer que te revês nos próximos anos ligada à BLC3. Portanto, a BLC3, que está localizada no interiorzinho de Portugal, no nosso concelho de Oliveira do Hospital, e vamos particularizar, é mesmo na freguesia de Lagares da Beira, nem sequer é na cidade, não é? Ali, como tu disseste, tens a oportunidade de crescer, porque deve haver uma constante aprendizagem. Tu lidas com investigadores, jovens investigadores das várias áreas de investigação. Qual é que é ali o projeto que mais te aguça ali um bocadinho a tua curiosidade? Seria injusto estar aqui a mencionar um, porque na verdade todos eles são bastante interessantes, portanto não seria correto da minha parte estar aqui a mencionar um em específico. São diferentes, mas todos eles são bastante interessantes e os investigadores trabalham nesse sentido. Muito bem, portanto ali diariamente tu convives com muita gente. Com muita gente. Tens noção, podes nos adiantar um número de quantas pessoas estão na BLC3 diariamente? Neste momento eu tenho contacto com uma média entre 25, 30 investigadores, talvez. Diariamente, portanto. Diariamente. E de alguma forma também dás apoio a cada um dos projetos, sim, nesta parte administrativa, sim, não é? Sim, porque sim, não é apenas à BLC3. A BLC3 será também apoio a estas empresas que estão ali incubadas e também aos projetos de investigação, ou não tanto? É assim, as empresas incubadas são independentes, não é? Mas naturalmente que se for necessário eles recorrerem à minha ajuda, eu estarei sempre, sempre disponível. Na parte dos investigadores, a parte de projetos, poderei sim contribuir com a minha ajuda, mas desde que eles considerem importante. Mas naturalmente que não sou uma pessoa importante aos projetos que estão neste momento a decorrer, de sim, todo. Sim, mas às vezes para ultrapassar algum tipo de impasse poderemos sempre ser úteis na ajuda. Eu penso que poderemos ser sempre úteis de alguma forma. É isso mesmo. Catarina, portanto, entraste para esta área administrativa, tu já tinhas experiência nesta área, era um caminho que tu já querias percorrer desde a garota, que te fazia que tinhas esta ideia de poderes trabalhar na área administrativa. Ou estás a cumprir um sonho, ou como é que podemos avaliar? É assim, a parte administrativa, eu já tive experiência também na parte administrativa, mas não foi de todo aquilo em que eu me dediquei mais, digamos assim. Portanto, eu posso dizer que a minha área foi sempre vendas, foi sempre contacto com o cliente. Também trabalhei 3 anos em contact center, em back office e front office. Portanto, aqui o contacto com o cliente esteve sempre presente, seja telefonicamente, seja de forma presencial. Não era nada que te causasse ali repulsa, não é? Não, o contacto com as pessoas. Não, de todo, de todo. Quase que és ali uma espécie de relações públicas, posso dizer assim, na Nunca tinha pensado dessa forma, mas podemos considerar. Quem sabe, não é? Se não abre ali a vaga para RP, é da BLC3, e a Catarina pode ser ali a cara, que dá a cara pela BLC3 também. E porque falamos em caras, até já fizeste parte de um vídeo promocional de uma empresa incubada na BLC3, portanto não é nada que não seja que seja estranho, não é? De todo, de todo. Portanto, sempre aberta a novos desafios. Sem dúvida. Muito sem bem, dúvida. Catarina, portanto percebo que a BLC3 foi algo importante que apareceu na tua vida, que portanto não te fez vir para Oliveira do Hospital porque já cá residias, não é? Certo. Mas facilitou-te a tua vida o facto de teres um trabalhinho aqui que gostas de fazer, uma empresa, um campus de tecnologia desta envergadura, e poderes dar o teu contributo mesmo à porta de casa. É importante para ti? Confesso que neste momento a minha vida tornou-se muito mais facilitada a partir do momento que eu estou a trabalhar na BLC3. Como eu disse anteriormente, eu estava a trabalhar em Ceia, portanto tínhamos essa distância que não é considerável, mas não deixa de ser distante. E a BLC3 trouxe-me também essa vantagem, portanto aprendizagem constante é sem dúvida o mais importante para mim, mas também tenho essa facilidade de estar a poucos minutos do meu local de trabalho. Isso é importante, não é? Também é. Claro que sim. Oh, Catarina, e nas tuas relações recomendas, falas da BLC3, que mensagem é que tu costumas transmitir? Porque de facto é bom dizermos que estamos ligados à BLC3. Por exemplo, a Rádio Boa Nova tem muito orgulho de poder estar também associada ao projeto BLC3 e ter aqui este espaço que acontece semanalmente na Rádio Boa Nova. Portanto, é sempre um orgulho estarmos ligados a um nome com este prestígio. Confesso que eu gosto de utilizar a expressão eu visto a camisola da BLC3. Eu também costumo dizer que visto a da rádio. Portanto, eu visto a camisola da BLC3 e visto-a com muito orgulho. E é por isso que eu reforço aqui a minha ideia de pretender manter-me na BLC3 o tempo que me for permitido. Claro que sim, portanto, vês o teu futuro a passar por ali. Catarina, gostei muito de te receber aqui. Eu também. Já há muitos anos que não nos víamos, os anos vão passando, nós também tentamos passar por eles, vamos ver como é que as coisas acontecem. Desejo-te muitos sucessos neste teu projeto. Obrigada. Nesta tua ligação à BLC3, vejo que estás muito entusiasmada. Tudo de bom para ti, a nível profissional e também pessoal. Obrigada, eu acredito. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Uma boa tarde. Ficamos então com este espaço BLC3, Ciência no Interior, a participação de Catarina Abreu. Tem 36 anos, é natural de Ceia, mas reside aqui na cidade de Oliveira do Hospital e tem como funções principais na BLC3, entre outras, o suporte geral administrativo, da qual fazem parte tarefas de recepção, de correspondência e encomendas, recepção de pessoas externas nas instalações, atendimento telefónico, entre outras e muitas mais funções que lhe estão incumbidas. Muito obrigada, nós ficamos por aqui até ao próximo programa. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3 Ciência no Interior.